Fica mais uma aqui com nós, nega. Quando o mundo me pede pra comprar, o meu peito me diz que é pra eu compor. Esse aqui é meu jeito de gritar, canto pra me vingar desse rancor. Já fazia rap que nem gente grande, mano, e eu só tinha 13 anos. Hoje com 33 eu rimo com a mesma gana de quando era um menino. Vamos, já que é moda ostentar, vou mostrar o que eu tenho sobrando, meu tesouro. Minhas joias são raras, são caras, são rimas, são letras, são barras de ouro, estouro. E sigo fazendo som, mas eu ainda não tenho esse dom. Quando a dor se confunde com a profissão, apresentador, catador, narrador, governador ou até missão, tipo salvador. Adoração, sigo sonhador sem dormir, vivendo pelas madrugadas, devagar quando quer dormir. Me fez ver que essa luta é sagrada. Vai, vai. Forças pra seguir, oh, oh, oh. Forças pra seguir, oh, oh, oh, oh. Forças pra seguir, seguir. Estacionamento do supermercado, a mãe e uma filha num carro parado. Eu achei tão poético, parecia um filme do meu lado. A menina com a mão no volante e a mãe segurando ela, se divertindo, girando de um lado pro outro, achando que tava dirigindo. Deve ser como Deus faz com nós, né? Deixa a gente achar que tá no piloto, nem que for um pouco, só meia horinha. No fim nós somos aquela menininha, no controle mais de mentirinha, a vida inteirinha pensando que é grande, sendo uma formiguinha. Será que é porque dói crescer, né? Dói perder, entender. Assumir que sumir vai curar, resolver. Tem que chamar no peito e bater de frente, encarado. Ouvi o coração quando pulsa dizendo: vem, vem, vem, vem, vencedor. O corpo escorre, meses e dias. O corpo vence a tempestade. Mas quando duas mãos se encontram, são forças pra seguir, forças pra seguir. Força pra seguir. Valeu, valeu, Nico.